Jesus que não está escrito? Não está escrito. Aham. Então eu vou contar uma história dele. Vai contar? Não. Eu falei que encontrar você de novo. Falou? E aí? E aqui tô eu. Ê, mirim, que coisa boa. Tô muito feliz, né? Você já viu todas as histórias do rei do mundo? Não. Vou contar as histórias hoje. Hoje é? Essas historinhas não estão nos livros, não, viu? Não estão? Não. É, aí é bom, hein? É, menino. Como é que tá? Bem, graças a Deus. Então vamos começar. Vamos começar? Hoje nós vamos falar as histórias do rei do mundo. Vamos. Rei do mundo é... Vocês conhecem como Jesus. Uhum. Eu conheço ele de outro nome. Que nome? Eu conheço ele como Yeshua. É um amado mestre. Todas as egrégoras servem a ele. Da Umbanda, da religião na Terra. Mas ele também tem outros nomes. Mas eu não posso contar segredo. Hoje está acompanhando a gente outro mirim. Essa tempestade. Eu chamei de senhor. Por quê? Porque às vezes ele quer ordenar. Mas ele também me chama de senhor. Porque eu também gosto de mandar nele. Então a gente tá trabalhando junto pra poder levar os ensinamentos nos quatro cantos. Através de você também, viu, menino? Oh. Muito feliz, muito agradecido, muito honrado, viu, Caverninha? Tem outros meninos aqui também. Tá o seu menino. Tá o menino aqui da moça. Mirim, né? Isso. Labareda? Isso. Tem outros aqui. Uhum. E a gente trabalha tudo junto. Uhum. Servindo o mesmo propósito. Servindo o grande rei da humanidade. Que se não fosse ele, não teria mundo, moço. Já teria acabado com tudo já. Vocês. Que ser humano acha que vai vir gente de fora. Vai vir os irmãos, né? Das estrelas que vai destruir o mundo. Já ouviu essas histórias? Já. Mas quem pode acabar mesmo com o mundo é... São vocês. São vocês, moço. Nossa. Mas vamos contar as histórias do rei do mundo. Bom. Você já viu alguma história dele quando... Ele tinha 13 anos? Não. Meu! Eu vou contar uma pra você. Tá bom. Antes de o rei do mundo vir pra Terra, teve uma grande preparação do cosmos, das esferas superiores. E Mirim tava lá. Mirim tava lá acompanhando esse processo. Porque Mirim não é desse mundo. Não adianta vocês acharem que não é. Mirim veio num lugar um pouco longe da Terra. Viemos acompanhar a evolução e fazer parte também da humanidade, que é a humanidade no todo. Quando Mirim veio pra cá, veio junto uma comitiva. Veio os outros irmãozinhos também, que migraram pra humanidade. E 4.000 anos antes do Rei Maior nascer nesse mundo, que vocês conhecem hoje como Terra, começou a preparação para a vinda dele. Primeiro, para ele encarnar, teve que fazer uma grande limpeza nas esferas inferior. E cada parte da esfera inferior foi criado pontos de luz. Para luz, para fazer a manutenção das energias. E nessa época, muitas colônias começaram a ser feitas. E durante esses 4.000 anos, vieram outros irmãos de outras esferas, também para participar do grande momento da vinda do rei do mundo. Fizemos a limpeza dos pontos mais escuros. Mandamos também as pessoas embora, os irmãos que não, já não estavam mais na vibração do planeta Terra. Deu uma aliviada no astral inferior. Depois, meu filho, 4.000 anos, passou igual um peido. Sabe o que é um... como é que passa um peido? Não. Dá um tu. Entendi. Vai rápido, né? Vai. Pra vocês que vivem no mundo Terra, 4.000 anos é uma eternidade. Nossa, uma vida já é uma eternidade, né? Mas, pra Mirim e pros companheiros de Mirim é menos que um peido, é um suspiro. E aí, meu filho? 4.000 anos veio, teve os alinhamentos cósmicos das estrelas. Já ouviu falar disso? Já. Alinhou as estrelas. Porque Mirim não segue o calendário humano. Mirim segue o calendário das estrelas. Quando Mirim olha pro céu, Mirim vê os dias, vê os meses, vê os anos. Um dia pra Mirim é assim. Pra vocês, um dia é uma eternidade. Então, através das estrelas, eu consigo ver os acontecimentos. E tinha chegado o momento do rei do mundo descer na Terra. Eu olhava para as estrelas e contava cada segundo da vinda dele. Mas antes do rei do mundo vir, teve que vir outros antes. Igual Moisés, Buda, Maomé. Não, acho que Maomé veio depois, né? É. Então teve que ter uma preparação. E com essa chegada, o reino do céu, principalmente os anjos, prepararam o ventre de Maria para a chegada do grande rei do mundo. Mas o rei do mundo, a família dele, não era pobre, viu? Tinha condição. Mas estava viajando. E o rei do mundo veio. Na infância, o rei do mundo foi muito ameaçado por várias forças. Muitas forças. Das trevas queria acabar com a vida dele. Mas o rei do mundo tem uma luz tão intensa, tão forte, que as trevas não enxergavam ele. Que a aura dele estava muito, muito grande. Principalmente quando ele era criança. E eu tive a oportunidade de conversar com ele quando ele foi dormir, tinha 7 anos. E foi visitar os reinos. Quando o rei do mundo estava encarnado, ele não só trabalhava na terra, ele saía do corpo e trabalhava também nas esferas do submundo, porque ele estava encarnado. Então é a oportunidade que ele tinha. Sabia disso? Não. Não sabia, não. Pois então, quando o rei do mundo estava na terra, também ele movimentou as forças do outro lado. Era uma oportunidade que ele tinha. O rei do mundo foi no submundo. Abaixou a energia para não ser notado. Diante dele tinha 3 irmãos. Esses 3 irmãos estavam numa briga muito feroz, querendo acabar um com o outro. E essa briga perdurava por milênios. Eram 3 irmãos. Um queria uma coisa do outro. Quando na terra, esses 3 irmãos eram muito ricos. Tinha muitas mulheres. Mas tinha um deles que era mais pobre. Pobre de espírito. Ele era mais ignorante. E ele acabou tirando tudo que os outros irmãos tinham. Tirou as joias, tirou os palácios, tirou as mulheres, dependou os outros dois. E os outros dois se uniram para acabar com a vida dele. Mas o tal ignorante era tão esperto que ficou sabendo que ele tinha informante, pagava moeda de ouro para os amigos se infiltrar e saber de tudo que está acontecendo. E antes dos dois matar ele, ele mandou um capanga matar os dois. E assim aconteceu. Perderam tudo, inclusive a própria vida. E eles ficavam brigando entre si. E tem muitos de vocês, moço, que acabam perdendo a própria vida por pequenas coisas, pequena picuinha. Tem coisa que você tem que deixar passar. Então, Eles estavam brigando do outro lado. Já fazia, como disse, milênio que estavam se acabando. E a briga nunca tinha fim. Queriam despedaçar o ignorante. E o rei do mundo chegou diante deles com a sua humilde luz na forma de uma criança. E essa criança começou a brincar perto deles. Eles ficaram reparando de onde que surgiu uma criança tão bela como eles jamais tinham visto. E quando eles olharam para dentro dos olhos daquela criança, todos começaram a chorar. Porque naqueles olhos tinham tanta ternura, tanto carinho, que faziam milênios que eles não sentiam aquilo. Apenas com um olhar, o rei do mundo fez eles olhar para dentro e refletir seus próprios atos. Quando, meu filho, eles começaram a chorar, a vibração de todos eles, que estava lá embaixo, aumentou um pouquinho. Quando aumentou um pouquinho, cada um deles pôde ver a mãe. A mãe que tinha aconselhado eles a ser filhos bons. Que a mãe estava bem, sabe? Mas não conseguia baixar tanto igual eles. Eles foram correndo para a mãe. Sabe quem que era a mãe? Quem? Era o rei do mundo. Disfarçado. Ai. E a mãe olhou com aquele mesmo olhar. Duro, de reprovação, mas olhou também com amor. E eles choraram muito mais em pranto. Sabe por que que eles choram? Por quê? Pra expurgar. Expurgar. Pra expurgar. As energias de ódio, de raiva, que tava no coração. Aí a mãe falou para eles: tem um desafio para vocês fazer. E eles obedeceram. E do outro lado tinha muitas pedras. E eles tinham que pegar aquelas pedras e construir uma casa juntos. É isso que o rei do mundo quis deles. E como era a mãe, né? Eles obedeceram. Cada um queria fazer a sua parcela individual. Mas, sozinho, cada um não estava dando conta. E eles falavam que não podia se desentender, porque senão a mãe ia ficar triste. Então eles se uniram e começaram a construir uma casa juntos. Começaram a se entender novamente. Essa casa foi se ampliando. E o rei do mundo disse a eles, na forma da mãe, que eles deveriam ajudar outros irmãozinhos que também estavam brigando. Faziam milênios que não se entendiam. E eles começaram a conversar com diversos irmãozinhos e pediram para eles também construir uma casinha. Isso foi se propagando. E hoje, esses três irmãos, eles têm uma grande colônia espiritual. E essa colônia serve para ajudar É a colônia dos mensageiros. Nossa. Os mensageiros da paz. Da luz. Então, o rei do mundo, aonde ele estava, ele sabia ajudar. E além de ajudar, conseguia fazer, construir, para propagar a bondade. E vocês do mundo querem ajudar, querem dar roupa, comida, mas não é uma ajuda completa. Ajudar, além de dar um prato de comida, é você trabalhar na consciência. O ser humano tem que ter desafio, senão se encolhe e não consegue crescer. E o rei do mundo hoje faz a mesma coisa. Aonde existe guerra, vai ter paz, vai ter união. Com a união vocês conseguem construir muitas coisas juntos. Não é com a individualidade. Nossa. Com a união conseguimos construir muitas coisas juntos. Não é com a individualidade. A individualidade é para você fazer reflexões no seu interior. Agora a coletividade é para construir coisas juntos para a individualidade. Você não é um ser individual. Você também é coletivo. E é isso que o rei do mundo quis trazer. O rei do mundo andou sozinho. Não. Ele não andava acompanhado? Sim. Pois então, além dos companheiros que andavam com ele, tinha outros também. Tinha comitivas que acompanhavam ele. E você acha que o rei do mundo fazia tudo sozinho? Não. E hoje não faz? E hoje? E hoje ainda não faz. Aham. Porque ele deu oportunidade para que os filhos consigam trabalhar, se autoconhecer no meio da bondade. Teve um outro episódio que havia um incêndio em uma casa. O rei do mundo tinha 19 anos. Tava pegando muito fogo. E as pessoas ficavam olhando paradas para aquele incêndio. O rei do mundo disse: ajudem essa casa. E todos daquela aldeia disseram que não ia ajudar, não, que não tinha nada a ver com aquilo. Sabe o que aconteceu? Pegou fogo na aldeia inteira. O fogo se propagou. Claro. E quando todo mundo se reuniu para tentar apagar, não conseguiram. Era tarde. Era tarde. Naquela situação, naquela aldeia, cada um olhava apenas para si. Queria só olhar para sua individualidade. E o rei do mundo disse para eles: aqui se faz, aqui se pagou. Claro. Agora vocês vão ter que reconstruir. E todos perguntar: como que nós vamos fazer isso? Vai fazer junto. E todos se reuniram, porque tinha sobrado ainda algumas cabras, que dava leite, dava alimento. Tinha sobrado algumas cabras, davam leite e alimento. Isso. Uhum. E umas moedas de ouro. dos mercadores. E o rei do mundo disse: coloquem todos os seus pertences no meio. E cada um colocou lá o que tinha. E sobrou isso. Nossa. E o rei do mundo disse: agora nós vamos abençoar e multiplicar esses bens. Ele não colocou a mão lá e triplicou a capra. E nem triplicou moeda de ouro. Sabe como que ele multiplicou? Como? Ele ficou uns 3 meses nessa aldeia. Perguntou: quem é que sabe construir? Levantou a mão. Quem aqui é bom de lábia? Quem aqui é bom para tirar leite? Quem aqui sabe fazer pão? Quem sabe pescar? Foi atribuindo uma função para cada um. E botou todo mundo para trabalhar. Botou todo mundo para trabalhar. Isso. E aí, o outro falava: você só fica pescando e eu fico aqui no duro construindo. Eita, começou. Aí o rei do mundo falou: então, fulano, você vai deixar de pescar uma semana. Sabe o que aconteceu? Ah. Todo mundo passou fome. E o outro falou: vocês ficam aí carpindo nesse chão seco e duro. E eu fico aqui rezando. Vocês não fazem nada. O meu é mais importante. E aí o outro parou de carpir. Sabe o que aconteceu? Começou a dar praga nas plantações. Você tá vendo que o rei do mundo quis mostrar? Que cada um é muito importante no que faz. Que por todo funcionar, todos têm que cooperar. E aí eles começaram a perceber isso. Que um precisa do outro. E o que que você vê hoje, meu filho, na humanidade humana? Nossa. Cada um querendo ser igual ao outro, fazer um do outro. Você já pensou que se só existisse preto velho, não tivesse Exu? É. Como que seria? É, um caboclo, né, um menino. Já pensou se só existisse Exu? Já pensou, meu filho? Não. Só ia dar porrada. Coria comer. Porque o preto velho chega, pede pra dar mais uma chance. É. Então você vê, vocês ficam se comparando com o outro. Olha pro lado, vê o que o outro tá fazendo e acha que não tá fazendo nada. Ou acha que você faz é menos importante. Entendeu? Sim. Nossa. E o que que aconteceu? Eles começaram a reparar que eles tinham que trabalhar em conjunto. E aí conseguiram reconstruir tudo. E essa cidade foi uma cidade mais próspera que existiu na face da terra. Nossa. Cada um fazendo sua parte. Cada um fazendo sua parte. E a mesma coisa no universo. Pra ter paz tem que ter guerra. E alguém tem que fazer a guerra. Mas essas coisas, quem tá no mundo não entende. Da dualidade. Mas deixa eu contar outra história. Sim. Do rei do mundo. O rei do mundo nunca gostou de andar muito chique, não. Com os panos bons. Sempre andava na humildade. Tranquilidade. Mas não é humildade de usar coisa ruim, não, viu? Era limpinho. Se tratava bem. E um dia ele encontrou uma senhora que estava pedindo esmola no meio da calçada de uma cidade. Essa mulher disse pra ele: me dá uma esmola. Sabe o que que ele fez? O que ele fez? Ele não deu nada pra ela. Eita! Você esperava isso dele? É. Você acha que ele ia dar esmola pra ela? Pois é, ué. Todo mundo acha isso, né? É. Coitadinha. Sabe o que que ele fez? É. Ele sentou do lado dela. E ouviu a história dela. Sabe o que que aconteceu? Ele deu tchau pra ela e foi embora. No outro dia, ele passou pelo mesmo lugar e a mulher tava pedindo esmola. Sabe o que que ele fez de novo? É. Não deu. Sentou lá e conversou com ela de novo. E ele fez isso durante vários dias. Quando ele passava, a mulher já chamava ele para contar mais história. E ela começou a se sentir mais feliz de ter um amigo para compartilhar as suas histórias. E ela começou a conversar com ele. Começou a se questionar por que que ela estava naquela situação. Por que que ela estava sozinha, na mendigância, na rua. E ela resolveu caminhar junto com o grande mestre. Porque naquela época, a mente dele já estava recordando o que que ele veio fazer na Terra. Porque ele não nasceu sabendo tudo, não, viu? Ele foi lembrando. Mesmo com todo o potencial que ele tem. Ele começou a andar com ele. E viu que ele fazia a mesma coisa com várias outras pessoas. Parava pra ouvir elas. E ela começou a fazer a mesma coisa. E ela gostou. E ela começou a perceber que o problema dela era pequenininho. Sabe o que que ela fez? Arrumou um trabalho. Arrumou trabalho. Parou de reclamar da vida. E jamais esqueceu aquele menino que desapareceu. Sabe que... Por que que eu tô contando isso? Por quê? Porque... esmola é fácil de dar. Não é verdade? É. E parar pra ouvir o outro. E parar pra ouvir o outro, daí é difícil. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Vale mais que qualquer esmola. Sabe por quê? Por quê? Porque você tá dando a tua companhia. Tá dando compreensão pro outro. Isso tem preço? Não. Nossa. Então, quando o grande rei, mestre, chegava nos lugares, você acha que ele ficava papagaiando? Ah lá. Ele parava pra ouvir. Parava pra ouvir. Pra escutar. Depois que ele ouvia, quem tava ali tava apto pra ouvir ele. Entendeu? Claro. Porque tem muito filho aí que só quer papagaiar. Papagaiar? É. Mas, pra você abrir as chaves do coração, primeiro você tem que saber ouvir o outro. Você ouve o outro. Depois o outro vai estar pronto pra te ouvir. Entendeu? Isso é uma abertura de canal. Pra abrir o canal do outro, você tem que ouvir o outro. Tem que ouvir. Ouve. Depois o outro vai ouvir você. E quando você ouvir o outro, presta bem atenção no que ele fala. Presta atenção, não fica retrucando. Quando você retruca, você fecha as portas do coração. Ou então, você fica... ouve o outro e fica com aquela agonia pra falar. Pra debater. Não, ouve com tranquilidade. Olha dentro do olho. Depois o outro vai te ouvir. Não é verdade? Sim. Isso foi o rei que me ensinou. Foi? Mirim. Ensinou pra todos nós. Quando você vai num terreno, não tem umas entidades que primeiro ouve tudo que o filho tem pra falar? Sim, senhor. E a gente sabe que com o outro tá passando. É. Mas mesmo assim a gente ouve. Oh. Sabe por quê? Por quê? Pra descarregar as emoções. Quando você deixa o outro falar, ele tá descarregando. Tá limpando o coração dele, tá abrindo. Oh. Entendeu? Sim. E aí deixei o menino falar um tantão. Escuta ele. Depois o mirim fala. Entendeu? Claro. E aí ele vai prestar atenção, porque eu prestei atenção no que ele falou. É realmente. É uma reciprocidade. Sim. Aí você vai num lugar, tem um irmão lá, né? Que não tá com espírito, nada. E fica papagaiando. Como é que a pessoa sai de lá? Explica o que é papagaiar pra quem não entendeu ainda, menino. É igual a tempestade fala. Abóbora. Falar nada com nada. Falar coisa que não cresce. Não dá fruto. Só apodrece. A boca de quem fala. E a mente de quem tá aberto pra receber. Nossa. Ouvir, abre o canal, então. Abre o canal, ouve o outro. Mas tem que ouvir com o coração. Ouve com o coração. E também seja sincero com o outro. Interesse genuíno ali, né? Seja sincero. Abre a boca e fala com sinceridade. Que o outro também vai ser sincero. Porque quando você é sincero, você dá o direito pro outro ser sincero. Entendeu? Sim. E assim que... Você quer fazer alguma pergunta? É um movimento de reciprocidade ali. Isso. E isso gera o quê? Laço de confiança. Olha. Quando gera laço de confiança, gera uma coisa chamada amizade. Amizade. A amizade, meu filho, transcende todos os laços que existem, porque é o amor que transcende o tempo e o espaço. Sabe por que transcende o tempo e o espaço? O amor? Por quê? Porque quando você ama alguém de verdade, mesmo que o outro esteja do lado de cá e o outro esteja na terra, o laço que une, a ligação, ela continua. Continua. É igual... Eu gosto do meu menino. Eu conheço esse menino há muito tempo. E eu amo ele. Amo ele há milênios. E ainda continuo com ele. Por quê? Porque eu amo ele. Quero ficar com ele. Entendeu? Transcende o tempo. Transcende. E o espaço, né? Pode passar o tempo que for. Às vezes o menino pisa na bola comigo. Igual da última vez. Não trouxe meu negócio. Não trouxe? Só Coca-Cola. Não trouxe meu negócio. E hoje esqueceu de novo. Mas tudo bem. O amor transcende até essas situações, né? Transcende. E é isso que o rei do mundo quis mostrar. Pra você amar o outro, primeira coisa, tem que ter desapego. Desapego? Desapego. Sabe por que que tem que ter desapego? Porque se o outro vacila muito, você já fica esperto, né? É. Já fica ligado. É, tava esperando ali, pô. Então, e se você é desapegado? É, daí... Você não espera nada do outro. O outro é o que é. Isso. O outro é o que é. O que ele fizer não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. A vida é dele. É. O seu sentimento não vai mudar, né? O amor não muda. Não muda. Ele transmuta. Oh. Transmuta tudo que toca. Sabe o carinho? Não tem um carinho? Tem. Quando você faz um carinho em alguém, e é um carinho verdadeiro. Sim. Não transmuta? Nossa. Sim. Pois então, o carinho também tá nas palavras. Tá no saber ouvir o outro. Prestar atenção. Prestar atenção. Prestar atenção no outro. Nossa. Às vezes a pessoa ouve, só esperando o momento de poder falar ali, né? Pois é, fica papagaiando na mente. Na mente? Na mente. Geralmente é assim, ó. Então, eu achei muito legal o que você falou sobre isso. Porém... Ai. Mas... Ai. Entretanto... E aí começa. E descasca. Igual descascar batata. E o que que dá? Dá curto-circuito ali. Dá curto-circuito. Você andou conversando com algum seu tata? Não, só se foi no sonho. É. É? Mas vamos continuar aqui. Ah, tem um... Sim, pois não. Vamos continuar. Tem o seu tata aqui acompanhando. Tem o quê? Tem o seu tata caveira acompanhando nós aqui. Tem o seu tata caveira tá acompanhando nós aqui agora. É. Tá só ouvindo ali, mas deixa eu ouvir. Tá aí, não tá... Não fala nada, só tá ouvindo. Às vezes tá até praticando o que a gente tá falando aqui, né? O ouvir. Pois é. Mas depois a gente conversa com ele. Veja então. Já é o rei do mundo. Com seus 20 e poucos anos, resolveu tomar água no rio. E o pescador falou que não era pra ele tomar. Que aquela água tava contaminada. E o rei do mundo tomou mesmo assim a água. Ixi. Passou mal? Não. Não. Não passou mal. E ficou lá ouvindo o pescador. Por muito tempo. E o pescador perguntou: por que você não passou mal? E ele falou: porque eu, tudo que eu toco, eu coloco amor. Oh. Sabe o que, que isso quer dizer? O que, menino? Muita gente diz: não beba dessa água. Uhum. Porque ela tem veneno. Uhum. Sabe por que, que você se envenena? Por quê? Porque você não coloca amor. Oh. Tem que colocar amor naquilo que você faz. E ficou ouvindo o pescador. Certo, aí ele ficou ouvindo lá o pescador. E o pescador disse que ia ensinar ele a jogar a rede, a pegar peixe. E ele aprendeu. Cada rede que ele puxava, muito peixe. Do pescador, pouco peixe. E o pescador ficou se perguntando: por que que o seu tem tanto peixe e o meu tem pouco? E ele falou: porque eu bebo dessa água. Eu não tenho medo dela. Eu amo essa água. E aí ele perguntou pra ele: por que que você pesca se você diz que nessa água tem veneno? Você está distribuindo peixe envenenado? Ixi, e aí? E aí pegou ele. Agora quero ver. E ele tentou se justificar. Ah. Tem a família dele. E aí? Foram pra casa. Uhum. Pegaram um peixe da rede do rei e um peixe da rede do outro. Sabe qual que a carne tava melhor? Ah. Do rei. Ué. O gosto estava diferente. Sabe por quê? Por quê, cabelinho? Porque quando ele ia fazer as coisas, ele não colocava veneno. Nas ações. E aí eu vejo muita gente que põe veneno nas ações. E aí as coisas ficam podres. As coisas não dão certo. Dá tudo errado. Entendeu? Entendi. Isso é apenas a metáfora. Nossa. Pra mostrar o poder da mente. O poder das situações. Coloca amor no que tá fazendo. Coloca amor. E dá retorno. Dá retorno. Dá um retorno bom. Bom. Quando você vai no rio, pede licença. Agradece pelo peixe. Entendeu? Nossa. Obrigado, rio, pelo peixe. Obrigado pela fartura. O que que vai acontecer? Os peixes vão gostar de você. Você tá dentro do barco, os peixes ficam debaixo. Me pegue. Entendeu? Sim. Nossa. E aí tem gente que é muito mal agradecido. É. Vai trabalhar e reclama ainda. Nossa. Reclama do chefe, reclama do serviço, reclama do salário. Reclama de tudo. E o que que tá acontecendo? Tá envenenando o seu próprio trabalho. Quando sai do trabalho, agradece. Tingo, obrigado. E aí, vai ser um trabalho abençoado. É. Vai aumentar o número de clientes. As pessoas vão gostar mais de você. Seu chefe vai te promover. Sabe o que é isso? Que? Magia. Magia? Magia do amor. Ha. Por isso então que as pessoas dizem, eu trabalho, trabalho, trabalho, não vejo dinheiro no final do mês. Não vê. Sabe o que não vê? Porque trabalha por obrigação. Não gosta. Trabalha porque precisa. Tem muita gente assim. E assim vai continuar, viu? Vai. Vai. É bom. É bom? É bom. Porque é uma florzinha ali, né? Tá precisando de um esterquinho. Tá precisando do esterco do amor. É uma bosta cheirosa. Bostinha cheirosa. Claro. Falta amor nas ações pra multiplicar as bênçãos. Isso. E aí, comeram o tal do peixe. E o filho passou mal do pescador. O filho do pescador passou mal. Passou mal. Comeu o peixe envenenado. Que ele que pescou, claro. E o que significa isso? É, e aí? Você envenena também quem tá na tua volta. Você amaldiçoa o teu trabalho. Você amaldiçoa também teu casamento. Uhum. Tua casa, teus filhos. Que de onde que vem o dinheiro? É, da empresa, ué. Pois então. Tem que agradecer. É. Vem do esforço, né, menino? Da gente, né? Isso. Aí o esforço, você coloca veneno no esforço ali, volta com veneno. Volta ao contrário. Entendi agora. Magia preta. Não é magia negra, é magia preta. Preta, é? Preta escura. Porque a coisa tá, fica preta pra quem não ama, né? Fica muito escura. E aí o menino passou mal. Passou mal. Filho do pescador lá. Passou mal. Pescador foi pedir ajuda pro médico. E aí, sabe o que o médico falou? Ah. Eu não vou te atender. Porque você tá me devendo. Você não me pagou os últimos serviços. Sabe por quê? Porque o médico ajudou a esposa do pescador. Ah. E o pescador saiu ainda falando mal dele. Falou que não ia pagar ele. O que ele fez? Envenenou uma porta. Sabe o que o grande mestre fez? Uhum. Pegou dois peixes dele e deu pro médico. Uhum. E o médico, mesmo assim, não queria ir lá ajudar o menino. Uhum. E aí o pescador começou a implorar, pedir perdão. Sabe o que aconteceu? Não resolveu. Não resolveu, é? Não. Porque o perdão não era sincero. Não era sincero. Era só pra conseguir ajuda. Só pra conseguir ajuda. Ixi. E o filho começou a babar. Nossa. No leito. Uhum. Deu convulsão. Uhum. E o pescador implorando. Começou a chorar. Vai. Pedir pros céus. É um momento de desespero, né? Agonia. Total. Total, total, total. Então, o mestre, humildemente, chegou para ele e disse: dê um dos meus peixes para teu filho comer. O pescador ficou, como assim? O menino tá passando mal, vou dar peixe. E foi lá e pegou uma lasquinha, cru, e deu pro menino. O menino comeu. Deu uma hora, já tava bem. Nossa, melhorou. Melhorou, uhum. Com uma lasquinha de peixe. tá vendo que o peixe é um só? É o mesmo peixe. Um com veneno e um com antídoto do veneno. Que é o amor. Que é o amor. Que isso quer dizer? É, quem tá ouvindo vai dizer, é claro, era o rei do mundo que tava lá. Mas nem é, é o amor que ele colocou na ação, né? Peixe é peixe. Trabalho é trabalho. Eu coloquei a filmadora bem pertinho pra servir de microfone. Mesmo. Peixe é peixe, trabalho é trabalho. Pessoas são pessoas. Agora, o resultado que vai gerar é outra coisa. Já viu o ditado tirar leite de pedra? Não, como é que é? É exatamente isso. Quando você quebra a pedra, é ouro. Ou você pode achar que a pedra é entulho e jogar o ouro fora. Ou seja, o peixe que tá envenenado é o peixe que vai te curar. Olha. O antídoto tá dentro da situação que você tá vivendo. Você quer resolver um problema? É. Mas você quer resolver fora? Você quer ignorar o problema? Encara o problema de frente. Que é ali que está a solução. Nossa. É isso. Essa é a chave. É a chave. Ah, eu tô tendo problema com a minha mãe, com meu pai. Você vai resolver como? Como? Com amor. Aonde? No mesmo lugar onde o veneno tá. E aonde que tá o veneno? Nas ações. Aonde que tá as ações? Nos sentimentos e nos pensamentos. E aonde que tá os pensamentos e sentimentos? No coração. No coração. Tá dentro. O problema não tá fora, tá dentro. Tá dentro. Você tem que resolver por dentro pra resolver pra fora. Tem que resolver por dentro. Isso. Não adianta você tentar resolver um problema por fora. Veja a humanidade. A humanidade. Aonde que tá o problema dela? É, no coração. No coração de cada um. É. Fala. Cada um tem que arrumar por dentro, pra depois arrumar por fora. E eu digo mais pra você. Se 20% se consertar, os outros 80% se arruma. É? É. Só 20%? Só 20%. Uai. Não precisa de todo mundo. Quem é bom, continua sendo bom. Basta. Sabe por quê? Basta isso. Sabe por quê? Por quê, menino? Porque hoje tem 1% de bom. Mas esse 1% contagia, não é verdade? É verdade. Imagina 20%. Vixe. Vamos pegar o Gandhi. Ele era um dos 1%. E o que que ele fez? Nossa. Fez um estrago, hein? Imagina um Gandhi em cada parte do mundo. Uma Madre Teresa Calcutá em cada parte do mundo. Um Chico Xavier em cada parte do mundo. Nossa, aí sim. Daí sim. Ou seja, você tem ali, todo mundo tem a sua volta, o seu próprio rio, né? E o seu próprio peixe tá ali na atividade. Pra pescar. É. Como é que você entra no rio? Uhum. Abençoa. Atitude, ó. Pede carinho. Quando você vai entrar no rio e rio me abençoe. Quando for pescar, mesmo que venha pouco peixe, agradece. Porque ainda não era o momento. Porque tá acontecendo as desovas. Pra depois vir muito peixe. Sabe o que significa o peixe? O que que significa o peixe? Prosperidade. Em todos os sentidos. E quando eu falo amaldiçoar o peixe, é amaldiçoar a sua prosperidade. E aí você amaldiçoa o quê? A mesa. O que que é a mesa? Mesa é a família, pô. É o suporte. E o que que acontece quando você amaldiçoa a família? Corrompe as estruturas. E a família reflete aonde? Na base. Na base da sociedade. E como que tá as famílias hoje? É, realmente. Então, o que que Mirim tá falando? Se você é um pai e mãe, cuida da família. Pra cuidar da família, através do exemplo. Atitude. Atitude, Alan. Atitude. Tem que ser bom. Por causa do quê? Do todo. Sociedade. Você sabia que a Terra faz parte de uma sociedade? A Terra? A Terra. É, o planeta? Isso. Uma sociedade de planetas? A Terra é a favela. Oh, valeu. Terra é um favelão. Eita. Favelão galáctico. Nossa, menino, por que você fala isso? Porque tem muito lugar bonito. Com gente mais civilizada. Favelão galáctico. Favelão galáctico. Periferia. Você pensa. Mas mesmo assim, o rei do mundo olha com muito carinho pra essa favela. Todos os dias dá uma oportunidade pros favelados. Olha. Com muito amor. Carinho. Às vezes o rei do mundo tem que intervir nas guerras. Quem que você acha que ele manda? Mirim, pô. Manda Mirim. E manda uma cambada. De trabalhador.